Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 63. E hoje nós vamos falar sobre uma modalidade do cinema que nós gostamos muito. Ou não. Nós vamos falar hoje sobre filmes trash. Eu sou o Thiago Mendes. Estou hoje na presença de um cara que tão trash quanto eu. Meu amigo, irmão, camarada Diego Mendes. Olá, galera. Estou aqui. Trash só o Thiago, porque trash todo mundo sabe o que significa. E estamos aqui hoje para poder debater esse tema, às vezes polêmico. E por falar em polêmica, estamos também na presença dele, que é um sir entre as pessoas comuns, um sir entre a ralé. Meu amigo, Sir Patrick Murta. E aí, galera, será que hoje vamos relembrar os clássicos do Zé do Caixão, hein? Olha aí, Zé do Caixão, aliás, o rei do cinema trash brasileiro, né? Exatamente, quem não lembra, saudoso cine trash, as tardes da Band. Olha aí, e por falar em rei, vamos, também estamos na presença do rei do ódio, meu amigo externo. Opa, como tá, Rolinho, Gelo no copo, hoje eu tô animado, hein? Oh, tá tomando um, hein? Tô tomando um pra poder encarar o tema. Não, nesse calor, cara. E realmente, esse fim de semana e hoje, na minha sensação, foram os dias mais quentes do ano, cara. Tá absurdo. Sem dúvida, cara. Foi difícil até de dormir. Não, né? Eu já compartilhei com vocês a minha predileção por dormir nu, né? Ontem foi desse jeito, nu e com ventilador nas costas, rapaz. Não, essa noite realmente foi muito complicado. Faltou aquele ar-condicionado no nível, você tá de sacanagem. Tá muito calor aí no Espírito Santo? É. Tá quente, cara, tá quente. Uns dois dias pra cá, o ventilador tá ligado dia e noite, 24 horas. É, eu até fui na praia no final de semana, mas foi só pra caminhar. Eu e a Jéssica fomos lá dar uma volta e olhar o mar, tomar água de coco. Foi legal, cara. Pelo menos você tem uma praia, né, pra curtir, né? Pois é. Aqui, pra poder refrescar, a gente entra na caixa d'água. Fazer o quê, né? Mas enfim, galera, o que é filmes trash? Quem pode falar isso com uma exatidão um pouco maior? Na verdade, o que são os filmes trash, né? É, o que são, né, os filmes trash? Português aí, assassinado. De novo? Não, antes eu te corrigi do que os ouvintes, é, ainda né? Bem, né? Tô fazendo papel de tela saco, mas antes é, eu, antes né? Você. Mas o que são, então? O que são? Do que se trata essa modalidade do cinema? Meu amigo, Sr. Patrick, você que já estava com a palavra, continue falando. Sim, filmes trash são aqueles filmes que, pelo baixo orçamento, ou até mesmo, né, pela intenção do seu criador, são filmes de terror tecnicamente pobres, né? Mas que, muitas vezes, supera toda essa fraqueza na estrutura e continuam conquistando o público. E alguns deles são muito bons. Uma coisa interessante pra falar sobre os filmes trash é que ele não começou exatamente como filmes de terror. Na verdade, eles eram filmes mal feitos, né? Ou propositalmente, ou simplesmente porque não tinha verba. E como fazer filme de terror acabava sendo um pouco mais fácil, porque antigamente, década de 70, 80, bastava você colocar um monstro matando alguém e já dava uma boa história pra época. Melhor ainda, bastava você ter um vírus de ketchup. Era suficiente. Então acabou que os filmes de terror foram os que mais abordaram esse tipo de filme. É bom a gente lembrar que tem muito filme trash que tem uma temática de invasão alienígena. Verdade. É muito comum você ver aqueles camaradas lá encapados no papel alumínio, né? Aquelas naves que são feitas com aqueles pratinhos de comida de cachorro. Sabe? Então é mais ou menos por aí. A gente acaba gostando muito pela quantidade, porque é tosco, né? Pela quantidade de coisa absurda que acontece nele. Eu acho até que não é só por isso. Acontece que a gente acaba tomando gosto pela coisa, porque muitas vezes a história é boa. É uma história bacana, ela só é mal executada, né? E com o tempo, eles acabaram tendo uma característica que os outros filmes não tinham. Eles são filmes que têm coragem de mostrar, muitas vezes, coisas que os filmes mais tradicionais não mostram. Verdade. Né? Então, as pessoas que tinham interesse em ver aquele tipo de cena, ver aquele tipo de ação, acontecer aquelas histórias que são muitas vezes sem pé nem cabeça, são muito absurdas, né? Acabaram se apaixonando pelo filme trash. E eu mesmo, eu gosto muito, eu só não me recordo quando eu parei de ver, mas eu ainda sinto falta de muitos filmes trash. Eu assistia muito, cara, principalmente nas tardes, né, dos contos da cripta. Muito bom. Eu assistia muito, eu adorava assistir. Até hoje eu gosto muito de filmes de terror, apesar de reconhecer que os filmes de terror hoje em dia, é muito difícil ter um filme que seja realmente bom. Acho que o último filme no estilo trash que eu assisti, que eu me recordo, que eu assisti até no cinema, foi aquele Arraste-me para o Inferno, que inclusive é do Sam Raimi também, que praticamente um dos caras que mais popularizaram esse estilo no cinema, né? Sim. Isso que eu tava até acompanhando algumas coisas hoje. Ele além desse aí, ele fez também A Morte do Demônio, né? Sim, a primeira versão de Evil Dead é do Sam Raimi. Esse filme aí é filme de 81, né? Esse filme é o mesmo do Warlock? Ou é outro? É também outro. Também tem o Warlock, né? A Morte do Demônio também, né? Não, é outro. Não, esse como se ele fosse o da série... Ele é da... pelo título dele, pra mim, leva a crer que é a mesma coisa. Que ele é Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Ah, tá. No Brasil, ficou conhecido como Uma Noite Alucinante. Que eu acho que é o terceiro filme, que é o filme que o cara perde a mão e coloca uma arma no lugar. Um negócio. Nossa, assim, coloca a motosserra no lugar da mão. Pois é, pra você ver. Olha o nível das paradas. Mas o nome do filme é Evil Dead mesmo, A Morte do Demônio. Isso, é. Mas ele ficou conhecido assim. Até assim, quem não sabe, né, não procura saber, assim, de pesquisas, mistura um com o outro. Esse do A Noite Alucinante, que é o cara com a serra elétrica, tão conhecido, porque esse filme ele é totalmente original, tosco. Ele é. E é um clássico, é um dos filmes que eu mais gosto. Eu tinha gravado ele em fita, não sei se você lembra, Diego. Eu gravei ele em fita, assistia ele. Não, eu não tô falando que ele é tosco, assim, do filme ser ruim, não. Até que pra época, os efeitos dele eram até legalzinho, bacana. A ideia do filme que é totalmente louca mesmo. É uma alucinante. Isso que faz ele ser trash. Uma coisa que eu acho que eu até coloquei aqui, que os filmes eles eram pra ser sério, né? E no final ele acaba se tornando trash. O Sam Raimi, o primeiro Evil Dead, ele é um filme de terror. A partir do segundo, ele começa a tomar pitadas de humor, né? De comédia. E no terceiro filme ele se torna um filme de terror, comédia e ação. O filme tem três partes dentro do mesmo filme, então é muito engraçado isso. É porque aquele negócio, né, velho? Acho que o cara quer colocar, não é colocar um humor, não é colocar uma graça. Ele quer colocar tipo um humor negro, que é brincar com coisas não tão engraçadas, mas aí às vezes pega e exagera, e aí perde aquela dosagem do terror que ele queria ter. Mas não são todos os filmes trash que são tão engraçadinhos assim, não. Tem um filme que eu gosto muito e que eu vi tem pouco tempo, que tava disponível lá no Netflix. Deixa eu ver esse filme. É um filme que chama O Cubo. Qual? O Cubo. O Cubo é cabuloso. Muito bom, cara. Ele é claramente um filme de baixo orçamento. Os atores são claramente muito ruins, muito ruins. Você sabia um detalhe? Esse filme ele só tem um cenário. Não é porque ele se passa num cubo. Quando eles gravaram esse filme, eles produziram uma caixa, né, pra formar o cubo, e todas as cenas são gravadas só nessa caixa. Não tem outro cenário. Pois é, aí você já vê o baixo orçamento do filme. Os atores são bem ruinzinhos mesmo, mas mesmo assim, o filme, ele... tendo todas essas limitações técnicas, é um filme que, na minha opinião, é muito bom, melhor do que 80% dos filmes de terror lançados recentemente. Concordo plenamente. É muito bom mesmo. Agora, tem o 2, né? O Hipercubo, que não é bom. Eu não cheguei a ver. Não vê não, porque vai estragar a experiência que você teve com o Cubo, que é muito bom o filme. E ele é um caso, que ele é um filme trash, né? Por ser baixo orçamento, por ser feito com pouco material disponível, os atores bem ruinzinhos, mas mesmo assim o roteiro ajuda, o roteiro faz a diferença. Não chega a ser esse trash engraçadinho como Palhaços do Espaço, né? Um negócio assim. Palhaços do Espaço é um... Cara, nossa, pelo amor de Deus. Você acredita, velho, que eu ficava, na época eu ficava meio cismado com esses palhaços, cara? Porque na época tinha muito esse negócio de circo aqui na cidade, velho. É sério, tinha muito negócio de circo. Eu ficava olhando aqueles palhaços, porra, velho, que palhaço do demônio. Era a época que você me virava o chinelo de cabeça pra baixo pra sua mãe não morrer, né? É, pois é, umas paradas assim. Eu comentei do Arrasta-me pro Inferno, que foi o último filme trash que eu assisti, que eu fui pro cinema sabendo que era trash. É um filme que eu gostei muito, porque ele soube dosar, né? Tem essa característica do Sam Raimi, que é a questão do... Tem boas cenas de terror que assustam, mas em compensação tem aquelas cenas que são totalmente galhofa. É, vocês gostam demais. Nossa, tem uma da cabra, cara. Tem uma do cara dançando, voando, que aquilo ali é incrível. É o naipe da cena. Oh, o cara é possuído, velho. Do nada o cara é possuído e começa a voar em cima da mesa. E botar o terror na mulher. Ah, vou matar você e tal. De repente ele para, põe a mão na cintura e começa a dançar. O que é isso? Nossa, foda. E você tá me falando disso? Eu tô lembrando daquele filme, Kung Po, né? Ah, Kung Po. Que ele é comédia, eu não sei se ele se enquadra no estilo trash. Eu acho sim. Ele é tudo ao extremo, né? Ele é tudo ao extremo, e é isso que eu ia perguntar. Mas ele é considerado trash? Eu tô perguntando. Ele é. Eu acho sim, porque você vê que ele claramente tem baixo orçamento. Você vê que muitas vezes. Isso mesmo, né? Sim, muitas vezes você vê que o camarada dá um chute assim meio esquisito, você vê que é uma perna de pano. Sai de baixo, sei lá. Cara, a primeira vez que eu vi esse filme, cara, eu mijei de rir, cara. Eu também, cara. Não, aquela cena que a mulher chega voando do nada, tá rolando a luta, do nada chega a mulher voando com o peito, vira pro lado, um peito só. Eu, caralho, velho! Que porra é essa? E o pior é que ele mesmo fica, ela fala, ele e dá aquele. Só dá um zoom no decote. É um filme engraçado. Ele é um filme de qualidade questionável, mas é muito engraçado. Ele é engraçado. Uma cena dele que eu gosto é que o filme ele faz brinca com aquela questão dos filmes japoneses, né? Que faz as cenas do próximo capítulo, que nunca teve, né? Nunca aconteceu. Mas aparece um monte de guerreiro descendo na montanha, assim, no chroma key. Que tem uma cena que ele tá no alto de uma montanha, aí tá descendo um monte de guerreiro, assim, no chroma key. Você percebe que é chroma key, cara, e ele fica contando quantos caras que ele vai ter que lutar. É uma cena engraçadíssima. O filme todo é engraçado. É, muito bom. Não, as duas cenas clássicas dele, aquela dos tiros do leite da vaca. Sim. Aquela parte que ele pega os dois esquilos e faz um tchaco. Olha, eu tô pra dizer a você que esse lance de usar vaca em filmes de comédia foi muito mais usado depois que o Kung Po usou a primeira vez. Verdade. Né, tem aquele filme do... Da Corrida Maluca. Do Jim Carrey. Né, eu mesmo e Irene. E que ele vai matar ele a vaca. Ele é antes do Kung Po, né? Não? Não. Kung Po é antigão, cara. Kung Po é mais... E o Jim Carrey vai matar a vaca, por exemplo, que ele primeiro dá um tiro, aí vê que a vaca não morreu. Aí, no final, enfia os dedos dentro do nariz da vaca e tenta matar ela sufocada. Bicho, aquilo é impagável, cara. É cabuloso. Um outro filme que é considerado trash, mas que eu acho que nem todo mundo, principalmente aqui no cast, deve conhecer, é um... Também, né, nos mesmos moldes de Kung Po, que é o Kung Fusão. Eu vi. Esse eu não gostei muito, não. Ah, mas esse já é mais bem feitinho, cara. Ele só se assemelha com Kung Po... No tema Kung Fu engraçado, luta engraçado. É, mas ele, porque ele já é um típico filme asiático que é bem feito, mas que pra nós ocidentais é uma bosta. Exatamente. É. Bom, já que é assim, então eu vou falar o meu aqui. Tenho dois filmes pra citar. Um deles é muito, muito conhecido até pela galera que curte filmes de terror e tal, que é A Coisa. Nossa! Né? É um filme bem antigo. Olha a história do filme, né? Cai um meteoro. Né, num determinado local, e ali vem uma gosma branca, que parece mais um sorvete, e aí todo mundo começa a comer esse negócio e fica viciado nisso. Só que aí cria um tipo de monstro gosma dentro das pessoas que saem pela boca, cara. É um negócio muito sinistro, bicho. Violento. Cara. É cabuloso. É. Mas é um filme bom, cara, pra época. É um filme que eu bom. Gosto. Passava... Eu cheguei a ver muitas vezes. Nossa, passava muito no cinema em casa. Cinema em casa. Houve época que o SBT exibiu duas vezes no mesmo dia, diga-se de passagem. E tem um outro também que o SBT exibia com, não com tanta frequência, né? Mas era a bolha, The Blob. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Também é mais ou menos esse esquema. De um meteoro que também cai na Terra. E aí sai uma bolinha de dentro e tal. E ela começa a comer as pessoas. E cada pessoa que ela vai comendo, ela vai ficando maior. Tem uma cena nesse filme, inclusive, em que tem uma pessoa lavando uma louça, uma coisa assim, perto de uma pia. E a bolha sai de dentro da pia e puxa a pessoa pelo ralo da pia, cara. Verdade. Bicho, isso sim é... É o ápice de um filme trash, cara. Você vê aquele monte de sangue voando e o cara sendo puxado pra dentro do ralo de uma pia. Bicho, é absurdo. E muito bom de passar. Ai, Diego Mendes. Oi. Sabe dizer algum? Ah, cara, eu não vou lembrar, não. Porque eu só, os filmes trash que eu lembro mesmo, que eu assisti, era muito daquela época dos Contos da Cripta, cara. Não vou lembrar o nome de filme. Não, mas eu sei de um filme trash que você gosta, que é bem trash. Qual? G.I. Joe. É um filme muito lixo. Eu gostei do filme, cara, eu gostei. E eu sei que você gosta, Diego. Ah, achei que você ia falar coisa séria. Não, mas G.I. Joe é um filme trash. Olha só, é um filme que tenta ser bem feito, é um filme que tenta ser bem trabalhado. Os efeitos especiais são, mas o roteiro, os atores são ridículos, cara. E tem cenas que, sinceramente, dá pra você chora de rir. Mas não porque é engraçado, é porque é tosco. E aí, você tá falando dos atores e tal, é aquele Channing Tatum lá, cara. Esses dias eu fui assistir o filme dele lá, o Ataque lá. Tá até no cinema agora. Cara, esse cara, na hora que ele aparece no filme, as mulheres que estavam do meu lado começou a viajar, cara. O cara tava de terno, gravata e tudo mais, ela... A mulher do meu lado, ai meu Deus do céu, nossa senhora. É a gravata. Falei, puta merda, se o cara aparecer sem camisa aqui, eu tô fudido, essas mulheres vão endoidar aqui, ui. Olha o naipe da galera que vai assistir. Não, cara, eu fiquei tipo de cara. Mas, não, cara, o G.I. Joe eu curto. Ah, velho, filme trash que eu não posso lembrar é o... Constância, tu falou aí agora, só do... Que é a bolha? Não, do... Coisa. Os primeiros lá que você falou, é Warlock. Eu assistia. Warlock é um filme bom, cara. Warlock pois é, um eu assistia bom. Direto, mas ele, né, efeitos dele era daqui a naipe. Sim. Um outro filme nesse mesmo naipe aí, gente, vocês estão esquecendo, Hellraiser. É, eu ia falar dele agora. Ah, é, Hellraiser, é verdade. Hellraiser. Ah, Hellraiser eu não assistia não, cara. Se te falar que isso é verdade, até hoje eu não tenho muito ânimo de assistir não. Cara... Aquelas coisas daquele filme me davam um medo, bicho. Que, caraca, eu me cagava com aquele negócio, cara. Não, na época que eu tinha hoje, eu tinha desânimo, cara. Não, é. O Hellraiser é um dos tipos de filme também que marcou muito uma geração e influenciou muitas outras. Existem filmes clássicos de terror também que são considerados trash, não sei se vocês sabem, né? Mas Halloween, ele é um filme trash. Com certeza. Na parte que o cara enfia a tesoura na cara da menina e puxa aquele olho de plástico, de borracha, né? Cara, você vê que o olho, cara, é quase o tamanho da mão do cara, velho. Ah, é? Então, inclusive, eu tô até vendo... Eu tô aqui, Thiago, vendo uma lista de filmes trash aqui, que tem cada coisa aqui, cara. Eu acabei de chegar aqui no Halloween. Olha aí. Ó, tem outros também muito bons também. O Terror Tóxico, né? Perdão. O Vingador Tóxico, que é Vingador um outro Tóxico. Filme muito bom. Né? Que começou sendo trash. Monstro, depois virou herói, depois virou monstro de novo. E nessa história toda aí, a gente pode ver que o Vingador Tóxico mesmo, ele é muito homenageado muitas vezes pelo Scooby-Doo. Os desenhos do Scooby-Doo, você sempre vê alguma coisa do Vingador Tóxico, aí tem Terror Tóxico, tem essas variações assim. É muito legal, cara. O Monstro do Pântano também é outro esquema bacana também. Agora, o Patrick tá esquecendo de um filme que eu não sei como que ele não comentou ele até agora, né, Patrick? Qual filme? Ó, eu vou adivinhar. De novo, hein? Pode mandar. A Ilha do Dr. Morro. Não. Muito bom também. Eu só vou falar a frase, Patrick. Eu queria que meu advogado se fudesse. Cara, eu tô com esse filme na ponta da língua. Ah. Eu já iria citá-lo. Aliás, já citamos ele nesse podcast, né? A gente só não citou ele mais do que o... As Aventureiras do Bairro Proibido. Isso. É, a gente só não falou mais dele que As Aventureiras do Bairro Proibido. Mas é o nosso mestre dos desejos. Caraca, nossa. Esse aí bate todos os recordes. Todos os recordes da tosquice. Essa cena que o Thiago disse, inclusive a gente já postou ela num dos nossos podcasts, porque ela merece ser relembrada. Que é assim, cara, esse eu assisti mesmo. Esse era muito bom, a gente assistia direto, cara. Eu lembro que a gente alugou os dois primeiros de uma vez e assistiu na sua casa, Diego. Verdade, verdade. Tinha aquela pedra que parecia... Era um rubi com formato de safira. É, era mais ou menos. Que é isso, velho? É mesmo, cara. Era uma pedra preciosa lá que o cara usava lá. Não tem muito sinistro. Você não conhece Mestre dos Desejos, não, Esther? Cara, eu cheguei a assistir esse filme, mas... Sabe aquele filme que passa muito tarde, né? Uhum. E aí, quando você vê, você acorda no dia seguinte, você sabe que viu, mas não lembra de nada. Então deixa eu relembrar. Deixa eu relembrar, porque merece, esse merece, esse merece. É o seguinte, é uma lenda egípcia aí, muito antiga, que tinha um demônio que realizava os desejos. Só que é aquele desejo mandrake, né? Igual do aquele filme Endiabrado, né? Você pede uma coisa, ele te dá aquilo, mas ele te fode com muito o seu bom, desejo, né? Uhum. E... essa cena que o Thiago citou é a mais clássica, né? O cara tá na prisão, tá preso, tá puto com o advogado que fez sacanagem com ele. Aí chega o mestre dos desejos e fala pra ele, ah, te dou um desejo, qualquer desejo. Só você pedir, ele... eu quero que meu namorado se foda. Namorado não, advogado. É, meu advogado, é. Oi. Advogado se foda. Aí muda o take, mostra o advogado se quebrando no meio. E só... se fudendo. E morrendo. Literalmente, né? Literalmente, rapaz. Eu não consigo lembrar disso não, cara. Eu vou procurar o vídeo aqui de novo, vou compartilhar mais uma vez. Merece, merece. Merece. É um filme que bate todos os recordes. Não, com uma cena dessa, tem que bater mesmo. Não, e essa cena é o ápice do trash. Porque a gente acha engraçado, mas é porque é tosca. Não, mas o ápice do trash... na minha opinião, ainda tá lá no começo. Ninguém conseguiu barrar o ataque dos tomates assassinos. Nossa! É, eu vou, inclusive, colocar o link pra vocês aqui do filme inteiro no YouTube. Oh! Vamos passar aí pros ouvintes, é. Olha aí. YouTube, né, tá com bastante filme inteiro agora. Tá bastante filme inteiro. Outro... cara, tem um filme que eu não lembro o nome dele, eu não lembro se é do... Não, Gremlins não é não, cara. É, era de uns monstrinhos, lembrava muito uns porcos espinhos. Lembro desse filme e não lembro o nome. Pois é, que tem uma hora lá que eles formam uma bola gigante, eles vão um grudando no outro e formam uma bola gigante. Ah, eu sei que filme que é esse. Aí é o maneiro que aí passa em cima dos outros, aí passa em cima do cara, o cara... Ah! Aí os caras saem lá de baixo, só o esqueletinho. Ah, tá. Lembrei, não é Gremlins não. Eu lembrei desse filme. Esse passava muito cinema, cinema em casa, velho. Lembrou, mas não lembrou. Esse aí, velho, esse aí foi um clássico da minha infância, que droga. O nome do filme que você tá falando aí, Diego, é Criaturas. Ah, Criaturas. 86. Verdade, de 86. Ah, inclusive... esse, inclusive, eu vou botar o link dele aqui também, completo, no YouTube. Olha aí, eu vou assistir esse filme depois. Eu tenho até medo de rever esse filme. Mary had a little lamb. His knees were black as coal, yeah. Everywhere the town went, the lamb was sure to go, yeah. He followed her to... que começou com esse negócio de que você não pode falar o nome na frente do espelho, né? É o Candyman. Quem lembra do Candyman? Eu lembro vagamente, cara. O Candyman é um filme que conta a história de um escravo, né? Que o senhor dele mata ele com picadas de abelha. Aí conta a lenda no filme que quem falar o nome dele 3 vezes na frente do espelho, ele aparece e mata. Eu já ouvi dizer que tem um HQ, né, que não é baseada no filme, mas que fala sobre o Kingman também, que parece que é uma lenda antiga mesmo. Bacana isso. Já ouvi falar, não sei se é verdade. Olha só, eu não sei também se dizer se é verdade. Ia ser legal, né, ter alguma coisa a ver com isso. Ser uma lenda. É, isso do Kingman aí é foda. Eu já fiz isso na frente do espelho já, cara, confesso. E você já falou? Eu já. Ele não apareceu, não. Não. O Diego era um adolescente muito, muito animado, né? Muito empolgado, a gente vê. Eu era, cara. Eu fazia os experimentos. Ele era aqueles adolescentes fuck the police, né, velho? Não pode falar não, vou falar só pra ver o que acontece. É, TV com chuvisco e tudo é mais, tipo isso, né? É tipo isso, igual você via a polícia na rua e fala, não pode chamar de gambé nem de paçoca, não. É, vai que, né? Chamar de gambé. Mas é legal, cara, filmes trash. A maioria deles foram de terror, principalmente no Brasil, a gente conheceu muito pelos filmes de terror. Não, ficou muito famoso por causa, principalmente por causa do Contos da Cripta, né, velho? Mas Patrick Murta, meu amigo externo e Diego Mendes, qual foi a importância dos Contos da Cripta pra vocês? Pra mim nenhuma, porque eu não gostava. já dou tapa na cara logo. Não gostava, achava ridículo aquela caveirinha lá, aquele meio zumbi lá, achava ridículo, nunca assisti um inteiro. Eu assisti, era o Zé do Caixão. Esse eu assisti. Ah, então conte-nos a sua experiência, o que isso representava pra você. Cara, eu gostava do que a mãe gostava, mas eu assisti e eu terminava de assistir e tinha aquela sensação de que eu perdi uma tarde, sério. Tinha alguns filmes lá, tipo, Colheita Maldita e tal, um filme legal. Filme sim e tal, mas... Tá claro. Você tá, mas... Sabe, não acrescenta em nada... É um poço de clichês. Eu assisti muito daqueles filmes lá do Zé do Caixão, né? Que são realmente cine trash mesmo. Realmente filmes trash. É. Mas, cara, na boa. Como é que é, né, o nome do filme, né? Pegaria Sua Alma Meia-Noite, né? É, uns filmes assim. Cara, eu só dei nome estranho, velho. É. Eu não sinto falta nenhuma, cara. Sinceramente. Eu sei que tem muitos fãs, muita gente que gosta, mas hoje em dia não tem paciência de assistir filme trash, não. Cara. Eu gosto muito porque foi no cine trash que eu assisti A Hora dos Mortos-Vivos. É um dos únicos que prestava lá naquele. É, aí logo depois veio A Noite dos Mortos-Vivos, que aí, pra mim, é um filme que eu gosto muito. Dei boas gargalhadas com ele. Não, e o Conto da Cripta, né, cara? O engraçado é que o Conto da Cripta, ele era uma série de HQ, ele tinha umas revistinhas lá com umas histórias muito cabulosas, como foi visto aí, e foi adaptado pra TV depois. E tinha aquela caveira meio zumbi, meio não sei o que era aquilo lá. É tipo como um narrador da história. E aí, tipo assim, já era ruim no HQ, aquela caveirinha. Isso foi quando deixaram ela pior na TV. E ficou marcada aquela coisa, né? Quem que não lembra dela falando? Vamos começar mais um Contos da Cripta. E rachava de rir. Ô Diego. É, eu achava já a voz um dele ridícula. De imitação, cara. Era muito engraçado, velho. Assim, eu falava Contos da Cripta. Aí outra. Olha o CV, cara. Era muito engraçado. Eu ficava olhando aqui. Putz, velho. Como é que pode ter um bicho engraçado como aqui com esse? Vamos usar essa risadinha dele como meme. Olha. Então é o seguinte, cara, eu mesmo, particularmente, não cheguei a assistir muitos Contos da Cripta, não. Nessa época, eu gostava de filme trash e tal, mas eu não... Eu era tipo Patrick, eu não sentava pra ver aquilo ali, que eu tinha aquela impressão de que eu tinha perdido meu tempo. O que eu não perdia, que também era muito baixo orçamento, era além da imaginação, né? Então, não sei se vocês lembram, ele mostrava tipo Contos da Cripta. Só que ele contava umas histórias mais psicológicas. Não necessariamente tinha que ser de terror. Então, eram historinhas curtas, de muito baixo orçamento, mas muito bem feitas, cara. Tinha uma, inclusive, que eu me recordo, que o título era O Homem Invisível. Era um camarada, né, que cometia um crime, e todo mundo cometia um crime, era condenado a ficar invisível. E aí o que acontece? Eles marcavam a pessoa na testa, né, com uma marca. E quem tinha aquela marca ali... Ninguém podia interagir com a pessoa, é como se ela ficasse invisível. Aí o camarada nos primeiros dias achava que tava tudo bem, né? Chegava num lugar, comia o que queria, entrava no supermercado, pegava o que queria, sair, ninguém falava nada, tava numa boa. Mas quando dava a noite, sempre tinha uma gangue que espancava esses caras, entendeu? E aí o camarada era espancado toda noite, o camarada tava muito machucado em uma das cenas, precisava ir no hospital, e no hospital ninguém dava atendimento pra ele, porque quem fosse pego interagindo com alguém que tinha marca, também era condenado a ter a marca. Então era uma coisa muito psicológica, assim, muito louca, entendeu? E tinha outros contos também que eram bem legais, né? Os garotos brincando num elevador, e aí mostra quando eles crescem, que aí eles falam, ah, você lembra que a gente brincava no elevador? A gente achava que era uma aranha que puxava o elevador e tal. Aí eles entravam no prédio que era abandonado, e aí falavam, olha, o elevador ainda funciona. E quando começava a subir, realmente era uma aranha gigante que puxava o elevador. E sempre acabava dessa forma, entendeu? Então eu achava muito mais interessante do que os Contos da Cripta, na verdade. Um outro filme que eu lembro dos Contos da Cripta, e esse é um filme que eu cheguei a ficar um pouco... Ele era um filme que chocava um pouco, mas ao mesmo tempo chegava a ser engraçado. O nome do filme é Fome Animal. Ah, eu vi esse aqui na lista. Aqui. O melhor é o nome dos filmes, né, cara? É, no filme, a parte mais memorável do filme é tá tendo uma infestação, todo mundo virando zumbi, e um padre acaba se tornando zumbi. E uma enfermeira também acaba se tornando zumbi. E nessa história, o padre e tal, a enfermeira, eu não sei por que cargas d'água na cabeça do diretor, resolveu fazer o padre e a enfermeira ficarem. É, eles, pra chocar, né? Eles dão, e acaba chocando um bebê zumbi. Mas é uma cena muito engraçada, porque o padre e a enfermeira fazem isso em cima da mesa. É uma coisa muito desconcertante. É um filme muito legal pra época, porque eu assisti. Cara, foi um dos filmes que também me marcou muito nos Contos da Cripta, porque ele foi talvez um dos filmes mais tossos que eu vi no Conto da Cripta. Não. Pô, véio, só de olhar pra cara da cacaveira eu já começo a rir, velho. Cara, achei uma imagem dela aqui, aquela caveirinha, cara, de terno. Ele tá com terno e uma camisa por debaixo do terno, onde seria um botão, é tipo um alfinete de uma pontinha tipo de pérola, cara. Ah, não, velho. É, não, é muito... é muito comédia. A capa do filme do Bordel de Sangue. A caveirinha segurando uma tacinha com uma cara de safado e uma perna de uma mulher meio pelada. Aí, posta aí. Do Cine Trash, rapaz, que é um filme, olha, vejamos bem, surpreenda-se, é um filme com George Clooney, rapaz, galã das mulheres, que é o Um Drink no Inferno. Nossa, parabéns, Patrick, palmas. Puta que pariu, muito bom, muito bom. É, você foi master foda agora. Salma Hayek, no auge da sua forma, Quentin Tarantino pagando de ator. Isso que eu ia falar. Muito bom, muito bom. Um filme que parecia ser um filme sobre bandidos, polícia e tal, no meio do filme vira uma zona, cara. Vira uma parte caralho. Cara, o Patrick, é aquela cena clássica do Quentin Tarantino com um tiro na mão, olhando através do buraco da mão dele pra cara do Johnny Clooney. Puta que pariu, velho. Olha aí, rapaz. Um Drink no Inferno merece todas as unções aqui, porque... É um filmão mesmo. Não, e ele tem todos os elementos, rapaz. Ele tem más atuações, porque na hora que eles começam a transformar, eu acho que os atores ficaram tão, assim, impressionados que é um pior do que o outro, né? Temos os exageros. Cara, os caras colocam água benta na pistolinha de água pra jogar nos vampiros, velho. Puta que pariu, velho. Como é que você leva a sério um filme desse, velho? Como é que você leva a sério? Mas tem um filme também que a gente tem que mencionar, que não é um filme trash, mas merece estar nesse cast, que é Os Picaretas. Não sei se vocês chegaram a ver. É um filme com... Ed Murphy, né? Com Ed Murphy, exatamente. O que acontece? A história do filme conta um diretor, né, que não consegue trabalho em lugar nenhum, que é um diretor muito ruim, de passagem, que quer gravar um filme com um ator famoso. E esse ator famoso, logicamente, não vai gravar o filme com um cara desconhecido. E aí, eles acabam gravando o filme com o cara sem que ele saiba que tá gravando. Sim. E é justamente a gravação de um filme muito trash, cara. É de invasão alienígena, que mostra aqueles efeitos muito simples, assim, umas soluções muito simples pra mostrar o cara derretendo, por exemplo, que mostra tipo um pudim descendo da cabeça do cara e tal. É um filme muito legal, é muito engraçado, vale muito a pena ver. Verdade, brinca com essa questão dos filmes trash, né? Exatamente, pois é um filme ótimo, cara. Aqui, eu achei aqui agora uns filmes aqui que são bem famosos e clássicos, inclusive, que são considerados trashs dos anos 80, que até alguns famosos que a gente até citou alguns aqui, mas tem alguns outros que não foi citado. Para você ter ideia, A Hora do Pesadelo é um deles, Trash. É, inclusive, o Patrick tá muito triste, né, Patrick, com a Hora do Pesadelo, porque era bem melhor na lembrança, né? Na cabeça é bem melhor do que na prática. Né? Então, aí tem o Iluminado também, cara, que é de 1980, muito famoso. O Iluminado, cara, eu revi recentemente nessa onda de filmes que eu... Cara, ele não tem nada de trash, não. Pois é. Não, ele não merece, não. O Poltergeist também. Poltergeist também, eu achei ele aqui agora na lista também. Mas também é um filme bom, só filmes de baixo orçamento, cara. Mas pois é, Sexta-feira 13, o Hellraiser. Nossa, cara. Agora tem um aqui, cara, que a tradução do nome do filme ficou muito engraçado. Patrick, vamos lá, você que é um cara bom no inglês, traduz ao pé da letra. O nome do filme é The Fun House. A casa de diversão. Pois é, olha o nome dele em português como é que ficou. Pague para entrar, reze para sair. Putz, já viu esse filme? Senhora, velho. Excelente. Já viram esse filme? Esse filme é muito bom, cara. Sério mesmo? Pô, bicho, é ótimo esse filme, cara. Ele tem uma curiosidade que eu vou te falar que você vai endoidar. Esse eu não assisti, não. O que acontece? São uns garotos que entram num parque de diversão e aí já tá assim tarde da noite no trem fantasma. Ah. Né? Só que quando eles estão lá no trem fantasma, acaba a luz, tá. Eles ficam presos dentro do trem fantasma. E nesse filme tem um boi de duas cabeças que não é efeito especial, é um boi de duas cabeças de verdade. É muito louco esse filme, bicho. É muito louco. Inclusive, eu acabei de achar ele completo no YouTube. Posta aí. The Fun House. Vou assistir também depois. É, depois eu vou dar uma assistida nele também. Parabéns. Ai, é melhor cada um, que eu parece. Eu louvo o empenho de vocês em ver bosta. Parabéns. Parabéns. Tem tanta coisa pra me ver, rapaz, que sinceramente vou deixar passar. E tem outros clássicos, né, galera, que ninguém pode esquecer. O Bebê de Rosemary. Sim. É, o próprio Exorcista. Não sei se o Exorcista... Eu acho que hoje em dia, por causa dos efeitos, pra época ele era considerado um filme de terror. Mas hoje em dia, muita gente considera ele um filme trash, né? Porque são efeitos datados e tal. Eu lembro que a minha mãe dizia que foi ver esse filme no cinema. E aí ela ficou vários dias sem dormir, né? Naquele exagero de mãe, você sabe, né? 3 meses sem exagero dormir. Exagero da época, né, cara? Mas... É. O cara da época. Não, esse negócio a pessoa fala muito. A atriz que faz a personagem principal do filme lá da Morte do Demônio, ela deu uma entrevista, ela falou que foi a coisa, uma coisa mais, como é que fala? Fugiu a palavra, cara. É, tipo, mais impressionante que ela fez na vida dela. Dessa nova versão, da versão de 2000? Isso. Por causa dessas coisas, assim, de que é muito impressionante isso, aquilo, né? Até o que minha mãe mesmo tinha dito. Inclusive, quando o filme iria passar na TV, às vezes, ela desligava a TV, não deixava ninguém ver. Enfim, né? Aí eu só fui ver esse filme depois de adulto, né, cara? E aí eu fui ver com meu ex-cunhado. E, cara, a gente riu tanto vendo esse filme, cara, que a gente não acreditou que o filme era um filme de terror, bicho. Olha só pra você ver, essa atriz, até achei o trecho da entrevista. Ela fala o seguinte, que a Morte do Demônio foi a pior experiência de sua vida. Entendeu? E ela fala o quê? Ela falou que ela morria de medo de ver esses filmes. E que quando ela foi protagonizar o filme, ela nem tinha assistido a versão de antigo lá, né? De 81 ainda, que ela foi assistir depois que ela já tava garantida no papel. E ela foi e falou que era uma coisa que tinha, né, era tão nada a ver com tudo que ela fez, e ela resolveu tentar. E ela falou que foi a pior experiência da vida dela. Ela falou que adorou. Aí pra você ver que coisa estranha. Ela falou, eu adorei. É, não achei engraçado. Achei assustador. Ah, tipo, isso aí pra mim tem cara daquelas declarações só pra fazer a média. Como ver o filme, né? Ah, quando eu li também, achei muito estranho, cara. A galera, declaração. Pra lembrar aqui também, um outro que eu acho que não pode deixar passar, que eu também passava muito no cinema em casa, o Ataque das Formigas Gigantes. Eu vi isso muitas vezes. Cara, é verdade. O Ataque das Aranhas Gigantes também eu já vi. Também. É. E que inclusive eu acho que é mais trash do que o das formigas ainda, né, cara? É porque o que acontece? Rola tipo uma guerra, né? O Ataque das Aranhas Gigantes ele foi feito depois. Só que acontece, eles fizeram o primeiro filme dos Ataques das Formigas Gigantes, que é um filme até bom. Aí depois, se eu não me engano, teve mais uns dois filmes das formigas, se eu não me engano. E aí o interesse das pessoas diminuiu bastante. Aí eles pensaram o quê? Pô, vamos fazer o mesmo filme, só que em vez de fazer com formiga, vamos fazer com aranha. Verdade. E aí passaram a fazer com aranha e tal. E foi aí que começou a ter aquela discussão toda de aracnofobia e tudo mais. E aí fizeram aquele filme, Aracnofobia. Que também, sim, eu acho que até pode ser considerado um filme trash, de baixo orçamento e tal. Verdade. Mas também é um filme muito bom. É um filme que eu gosto muito. É um filme bom. É um filme que... Aracnofobia é bom mesmo. Tem um filme que usaram até de mangueira de bombeiro pra fazer. Ixi! O Anaconda, vejam. Nossa. Só. Cara, e o primeiro eu gostei na época, na minha adolescência. Eu tinha aquela coleção de filmes que eu gravava, né? Tinha lá o Anaconda, assistia um monte de vezes. O nossa, cara cai, cara. O brasileiro, né? Entre aspas, coelhinhos voadores, caindo na água e ah, puta que pariu! É. Ai, meu Deus do céu. Mas o Anaconda ele foi importante porque eu acho que ele começou a trazer os olhos do cinema pro Brasil, né? Acho que o Anaconda foi um dos primeiros filmes totalmente estrangeiro que eles quiseram fazer parecer que estava sendo aqui no Brasil, né? É, mas não era, né? Não era. Não era, inclusive, você vê que não tem nada a ver. Agora tem uma cena do Anaconda, eu já não sei se no primeiro filme, né? Se não me engano, tiveram três, não foi isso? Eu só assisti o primeiro. Ah, bom, eu nem lembro que ele tava virando série de TV. Eu sei que... Eu posso estar enganado, mas se for no primeiro, o que eu vou dizer eu tenho certeza absoluta. Cara, eu tava assistindo o filme e tem uma cena. Eu acho que os camaradas, eles não tinham dinheiro pra pagar o barco pra ir voltar no Rio, cara. Que tem uma cena que o barco tá voltando... Mas a cachoeira tá subindo, a água da cachoeira, sabe? Ah, eles retrocederam a imagem, cara. Sim, é no 1, eu acho. É o clássico, cara, do trash, isso, isso, velho. Excelente, eu lembro. Nossa, nem falo. Quando eu falo Anaconda, bicho, a primeira coisa que eu lembro é disso. Não tem como não rir, não, velho. Uma outra cena nesse filme que é cabulosa é a cena que a cobra come o cara, aí ela vai e regurgita o cara. Ah. Ui, olha aqui, a cena que a cobra come o cara é. Olha só as palavras dos escolhidos. Sabe o que é pior de tudo também? Ainda na Anaconda, o pior de tudo é que você vê que a cobra não é do mesmo tamanho de uma cena pra outra. Não. Tem cena que ela é gigantesca, já tem outras cenas que ela é um pouco menor. Cobra ela vira minhoca, né? É, praticamente, cara. Praticamente. Você vê que a proporção das pessoas que fizeram o filme. É muito errada, cara. E outra também, eles fazem parecer que a Anaconda é o alligator brasileiro, né, velho? Cara, quer que eu falo uma verdade? Eu não me sinto à vontade em discutir a diferença de tamanho das cobras, não. Na boa, prefiro, vou deixar vocês discutirem aí. O Porno Sorte, ele pode ser considerado um filme trash, Patrick? Ah, cara, deixa eu me retirar, que o papo já... Peraí, como é que é, Thiago? Galera, até mais. Filmes trash que amamos. Aqueles filmes que a gente sabe que é trash, sabe que muitos consideram toscos, mas que a gente, pô, a gente tem aquele carinhozinho com eles. Ah, cara, tem muito, né, bicho? Eu acho que a maioria dos que a gente já falou aqui, né, eu pelo menos, dos que eu já falei, eu acho que eu gosto muito. A Coisa eu gosto muito, A Bolha, Alligator, é um filme que SBT passou sim duas vezes seguidas, que eu vi, inclusive, eu tava assistindo tarde da noite, acabou o filme e começou de novo, cara. Alligator é o do crocodilo gigante nos esgotos, exatamente, né? Nossa, cara, esse filme me deixou cismado durante muitos anos com esgoto, bicho. Não gostava de passar nem perto. Aqui no Brasil, não chega a afetar tanto a gente, mas nos Estados Unidos isso era uma lenda urbana de que viviam crocodilos nos esgotos, né? Porque o crocodilo lá é comum e os esgotos nos Estados Unidos são aquelas galerias muito grandes, como a gente vê nos filmes, é daquele jeito mesmo. Inclusive, né? Homem-Aranha brinca com isso no lagarto, né? O lagarto, ele, o Dr. Connors, quando se transforma em lagarto, ele vai exatamente pros esgotos por causa dessas brincadeiras. Só faltou a piada, né? Dizendo que não, o Hulk nunca entra no esgoto, só o Homem-Aranha, né? É, tem essa piada no Homem-Aranha. Tem. Não sei se tem no filme, né? Mas nos quadrinhos o Peter Parker fala. Você não vê o Hulk indo pros esgotos e tal. Desenho animado também ele fala isso também. Sim. Então esses são os filmes que eu gosto. Os Picaretas, né? Que também não é um filme trash, mas ele brinca muito com isso. Pra você ouvinte que de repente não curte filme trash, você pode começar assistindo Picaretas, de repente você pode se interessar em assistir outros filmes trash, né? Aventureiros do Bairro Proibido, cara, É difícil você citar um e falar, eu gosto mais desse. Eles são todos muito bons. Diego, man, tem algum filme trash que você ama, tirando Anaconda? Isso aí eu sei que tá falando. Eu acho que você tá querendo refletir seus desejos e vontades nas outras pessoas pra poder disfarçar. É lógica. É, mas tudo bem. Ah, cara, filme bacana. É considerado trash, cara, mas eu acho legal. É o próprio, a gente falou, A Hora do Pesadelo, o As Aventureiras do Bairro Proibido. É um filme super master foda de Sessão da Tarde. Verdade, bicho. Você quer dar uma curtida no final da tarde e assiste ele, que ele vale a pena. Aí agora depende, se você quiser dar umas boas risadas, cara, é só assistir Contos da Cripta. Você vai ver cada coisa que você vai ficar impressionado. Patrick Murta, tem algum filme trash, um filme trash que você goste, o que te passa a dizer com saudades? Que eu goste muito, não. Que eu goste muito, não. Vou copiar um pouquinho o Diego, mas, cara, é porque, vamos ser sinceros, infelizmente, rapaz, hoje em dia a gente tem tanta opção de filmes bons, de boas histórias, que merecem ser contadas, que merecem a gente ver, cara, que eu não me vejo revendo muitos dos filmes que a gente citou aqui. Talvez mesmo os melhores, na minha opinião, que pelo menos está na minha memória recente, né? Que são o próprio Cubo ou o sentimento de diversão que eu tive assistindo Um Drink no Inferno. Principalmente ao ver a Tarantino bebendo lá nos pés da Salma Hayek, que é uma cena muito foda, né? Cara, eu gosto muito de Um Drink no Inferno. Foi um filme que eu lembro que meu pai virou pra mim um final de semana e falou assim: ah, vai lá na locadora e aluga um filme. Aí eu perguntei pro meu pai: ô pai, você quer ver filme de quê? Ele: ah, eu quero ver filme de ação, quero ver luta, quero ver policial, quero ver dando tiro. Eu já sabia que meu pai gostava desses filmes de cops e tal, de policial correndo atrás de bandido, uma coisa mais frenética. Eu vi esse Um Drink no Inferno e aluguei ele. Cara, quando meu pai viu... Imagina a cena. Vampiro, um pessoal... o pau quebrando e tal. Meu pai olhou pra mim e falou assim: pô, que filme é esse? Mas depois ele assistiu, cara, e ele gostou muito do filme. Até hoje, quando você pergunta pra ele do Drink no Inferno, ele fala: nossa, que filmão, que Drink no Inferno é um filmão. Ele gostou muito. Então eu gosto muito do Drink no Inferno. Evil Dead é uma Noite Alucinante 3, principalmente. É um filme que eu gosto muito. Eu gravei e assisti repetidas vezes. Mas... esse é aquele que ele tem que tirar um livro no deserto? É, o do Necronômico. Ele fala as palavras mágicas? É, o livro do Necronômico. Exatamente esse, que ele perde a mão. Uhum. Aí ele, pra não ficar sem a mão, ele vai e coloca uma serra elétrica no lugar da mão. É, mas ficou gravado na minha cabeça justamente essa parte que ele tem que pegar o livro, que ele fala as palavras mágicas, né? Lactus, Veractus, Nictus. Isso. Só que ele não consegue falar, e no meio das palavras, né, que ele tem que falar pra poder retirar o livro, né? Lactus, Veractus, ah, deixa pra lá, me dá esse livro aqui. Aí pega e vai embora, velho. É. Fica muito mesmo. Doido. Mas são filmes muito, muito legais. O próprio... Arraste-me para o Inferno é um filme que eu fui ver sem pretensão e acabei gostando. Principalmente porque no final não tem final feliz, né? A mocinha se ferra. Isso é muito bom do filme trash. Isso é muito legal. É aquele final hollywoodiano, né? E no fim todos viveram felizes para sempre. Sim. É igual o Pacific Rim. Faltou só o beijo no final. É, faltou só o beijo. Só. Mas assim, antes de terminar... eu ainda quero fazer uma menção honrosa aqui, porque tem dois filmes que eu acho que a gente não citou e são filmes muito bons. O primeiro é Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. Que conta a história de uma base polar, que tá fazendo umas pesquisas, só cientista, não tem nenhum militar na base e tal. E aí um alienígena cai ali e esse alienígena se transforma em várias coisas. É um filme muito bom também, muito violento, e chega a ser um filme trash. E tem um outro... também, que é Enigma do Horizonte, que é o filme... Esse é foda. Eu não considero ele trash, eu não. Eu também não. Eu considero ele um suspense foda. Você acha? Eu acho. Eu acho. É um trashzinho, porque... Você vê que ele é um filme que tem mais apuro técnico. Mas assim, eu classifico ele no trash porque ele é muito gore. Ele mostra muito sangue, cara. Ele não tem medo de fazer a cena violenta, né? Então, é uma característica. E tem, as mensagens subliminar lá da Surubim. É, cabuloso, né? Ô, Thiago, você lembra? Eu lembro até hoje, rapaz. A gente no auge da nossa crise de hormônios, a gente vendo aquelas cenas cabulosas. Aí, Thiago, o que será isso, né? Aí a gente pausou assim na hora, a gente viu, que é isso? É mesmo. É mesmo. Mas tem um detalhe legal sobre esse filme. Fala, Patrick. Engraçado você lembrar disso aí, cara, porque você falou exatamente dessa forma com essa frase. Que isso? Não, mas isso era uma característica, né, de filme trash. Cenas de agora, nitez, tem um, pesado, tá? Tem um detalhe legal nesse filme. Esse filme ele serviu de base para o Dead Space. Enigma, né? Do Horizonte? Enigma do Horizonte. Se você parar pra pensar. Sim, foi uma das influências. Ele é muito semelhante, inclusive. É uma das influências. A outra seria Alien, o Oitavo Passageiro. Que você vê que a nave do filme do Alien é a mesma do primeiro jogo do Dead Space. É basicamente igual. Mas é um filme que vale a pena ver. É, a Ishimura, isso mesmo. É um filme que vale a pena ver, os dois, inclusive. E são filmes antigos, mas são muito bons. Enfim, meus caros amigos, considerações finais, meu amigo Diego Mendes. Ah, cara, minhas considerações seria, se você não é fã de filme trash, assista assim mesmo, você vai gostar. Se você é fã, relembre os melhores aí, cara. Poste aí pra nós nos comentários aí aquele que você acha que é um filme bom trash. E curta, se divirta e não espere um grande sucesso nos filmes trash, porque senão você não vai achar, não. Meu amigo externo, considerações finais. Olha, de vez em quando a gente tem que se desligar, né, de algumas coisas, né? Eu acho que se você for encarar um filme trash, você tem que se desligar de que o filme é um filme barato, que o camarada tá vestido com papel alumínio daquele que você usa pra fazer lasanha, né? Que o disco voador que você tá vendo ali é uma calota de carro. Cara, você tem que ir pra aceitar a história que o camarada tá querendo te contar. Não interessa como. E se você aceita isso, com certeza você se diverte até com um tomate assassino. Olha só, cara. Muito bom. Considerações finais, meu amigo, Sr. Patrick. Cara, como um bom filme trash tem um final zoado, eu não vou dar consideração. Em homenagem ao filme trash. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, eu acho que é isso, né? Filmes trash são filmes muito divertidos, mas é como o externo falou, você tem que se desprender da história e sentar na cadeira e tentar só aproveitar. Só querendo comentar aqui, tá pra estrear Machete Mata. Eu já vi alguns trailers, alguns clipes do filme, e eu vou falar com você, viu? Tá pra nascer aí, talvez, um clássico do cinema trash contemporâneo, porque, gente do céu... A Lady Gaga batendo o carro no pra poder tentar matar o cara foi incrível, cara. Fora as outras coisas, sutiã de metralhadora e nossa, por aí vai. É um filme... Peraí, como é que é o nome do filme aí? Machete Kills, Machete Mata. Então tá, né? Enfim, se quiser falar conosco, meu amigo Sr. Patrick Murta. Você pode entrar no nosso site, o www.mexidãorocks.com.br, entrar lá no post e deixar o seu comentário usando o Facebook ou então o nosso sistema de comentários mesmo. Se quiser nos enviar um e-mail, meu amigo Diego Mendes. É só mandar para o mexidãorocks@gmail.com. E se quiser entrar em contato pelas redes sociais, meu amigo externo. É isso aí, a gente tá lá no Twitter, @mexidãorocks, e no facebook.com/mexidãorocks. Se quiser falar diretamente com meu amigo Patrick, você pode entrar no Twitter, @patrickmurta. Se quiser falar diretamente com meu amigo Diego Mendes, do Sorriso Galanteador, só entrar em contato pelo facebook.com/diegomendes ou no Twitter pelo @diegotmendes, número 7. Ou pelo telefone 7532. Eita! Epa! Que isso? Pode ligar se conseguir gravar aí. Se quiser falar com meu amigo externo. Opa, tô lá no Twitter, @externo, e no facebook.com/externo. Se quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou pelo Twitter, @ThiagoTMendes. Não deixe de participar, entre em contato, fale-nos conosco. Inscreva-nos, deposite-nos e por aí vai. Isso aí. Até breve. É isso aí, falou. Falou, galera, até mais. cara. Filmes trash, a maioria deles foram de terror. Principalmente no Brasil, a gente conheceu muitos pelos terrores. Terrores, né? Pelos filmes de terror. Caraca, que tanta coisa que eu falei. Ninguém vai falar nada? Pô, que triste. Eu achei que todo mundo ia interagir agora. Não, então, eu vou falar. Qual filme de terror um pouco mais recente que vocês assistiram, ou não? De repente vocês podem falar um filme mais antigo que vocês assistam e assistiram que foi memorável pra vocês. Bom, vai lá, Patrick, você já começou aí? Pô, mas eu tava falando do Kung Po. Kung Po não é de terror, não. Não, não. Você é de terror. Sim, trash. É um filme trash. Mas ele é considerado trash? Eu tô perguntando. Ele é. Patrick Murta. Patrick Murta? Ué, será que saiu mesmo? Eu tô aqui. Tô esperando você continuar, ué. Que é sobre o círculo de fogo. Só que você vai ter que editar agora, né? Essa parte é, aí. É, vai ter que editar. Acabou.